cidade de cimento, de alma de gente. Em suas veias, avenidas e ruas carentes. Porque assim de tão brutal é natural. Ilusões e decepções cruzam em tempo real. De admirar só riqueza e lamentar só pobreza. Das injustiças que humilham com toda certeza. Mares que habitam mundos, mundos que habitam mares. Seres que habitam tudo, becos, ruas e lugares. A rua cobra com os ruídos da cidade. Tipo a Glock na mente, onde ninguém faz caridade. A noite chega, luz de freio, farol e buzina. São ecos nunca ouvidos, tensão que domina. Se for moleque demais, a rua cobra, rapaz. Sempre atento em cada passo, se ligar no que faz. Assombroso mundo de horripilante contrastes. De um lado eu vejo a beleza, do outro eu vejo o desgaste. O brilho das estrelas, a luz da lua ofusca. Uns correm e outros param, cada um na busca. Medos, desejos, na noite de chuva. O contraste, a lucidez, na calada da madruga. O brilho das estrelas, a luz da lua ofusca. Uns correm e outros param, cada um na busca. Medos, desejos, sentimento igual. Faz contraste a lucidez com a ilusão moral. Falam tanto do bem, mas só disseminam o mal. O interesse mórbido e a banalidade fatal. Tão surreal, felicidades são compradas a prazos. Com omissões, com palavras e com seus próprios atos. Ditadores de mau exemplo, bem intencionado. Desperdício dos ricos aos pobres calados. Quando se tem uma estrada, tem de se ter um destino. Tão contraditório quando na rua eu vejo um menino. Uma criança na rua estende a mão a quem passa. Fraca, magra, quase nua, é o retrato da desgraça. Eis-me aqui então para resgatar memórias secretas. Não se explica, apenas se vive memórias concretas. Observando tudo e todos com muita diferença. De quem olha uma vitrine e pergunta se compensa. O desamor dos desalmados faz contraste na cidade. Nesse mundo louco a sincronia traz verdades. O brilho das estrelas, a luz da lua ofusca. Uns correm e outros param, cada um na busca. Medos, desejos, na noite de chuva. O contraste, a lucidez, na calada da madruga. O brilho das estrelas, a luz da lua ofusca. Uns correm e outros param, cada um na busca. Medos, desejos, sentimento igual. Faz contraste a lucidez com a ilusão moral.